que alterna Campinas com 3 horas e 46, o POB é 191. 191 no 3 e 46, Campinas. Ciente, tem táxi autorizado via Pátio Índia no ponto de espera com o plano chamado 808-6, 1012 no altímetro. 1012, Pátio Índia, ponto de espera 1086. Obrigado, bom trabalho. Alô, Salvador. Boa tarde, eu tripe 545, atende na informação certa. Voo no 755, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 090 graus, 119. Autorizado decolagem, gol 1755. Oi, boa tarde, né? 6203, pode esperar da 10 pra mim. 6203, mantém o ponto de espera do zero. Salvador, chefe Patango, Romeu Patango, na proa da rotatória, visual com o cabo. Romeu Patango, cujo aproximação reporte a 03 milhas da final da 17. Reportará 03 milhas da final da 17, Romeu Patango. Luciané, 6213, autorizado a olhar e manter. Sim, mantém, 1-0, 6-0. Uno 755, decolado ao 02, chame controle de frequência 119.8. 119.8, obrigado. Lesca Bravo, boa noite, só um minutinho pra copiar. 5415, autorizado Ilhéu, nível 160, decola da pista 10, primeira curva à direita. Saída da EL, lida após lida direto. Controle 119.8, responda 5054. Autorizado então para Ilhéu, nível 160, decola da 10 com curva direita, saída da Euleda, pós-direto, frequência do controle 119.8 e o transponder 5054, trip 5415. 5415, baixo, confirmando 5054, transponder, chama para o pushback acionar. 054 no transponder, chamará para pushback acionamento, 5415. Ground for the West 7750. Oi, dog, go ahead. ATC clear to Campinas 5380. Go to West 775. Send it by air, check your flight plan. Send it by, please. Diga. Oh, confirm it, it's in the hole. Autorizado para o Costa Azul, segue a 500 pés pela linha do litoral sul, decola da 17, primeira curva à direita, acione 0, 165 no transponder, controle 19.8. No pátio 5 da Baitã, chame a torre para acionamento de táxi, que nem a M12, não é que é bravo. 62-3, autorizado decolagem pista no zero, vento 100 graus, 119. Decolagem, Oceaner 62-3. 2 Salvador, Romeu Papatango, a 3 milhas da cabeceira 17. Romeu Papatango, autorizado pouso pistão no 7, vento 100 graus, 10 nós. Livre pouso, Romeu Papatango. Livre 5219, autorizado LM manter. Vai LM manter, 5219. Oi, boa tarde, sou 1077. 1077, mantenha o ponto de espera da 10. Mantenha, ponto de espera da 6213, decolada 06, enchendo controle 119.8. 119.8, Xené 6213. Livre 5219, autorizado decolagem, pista 10, vento 100 graus, 09 nós. Atente para as três turbulências do Airbus. Tá ok, tá iniciando 5219. Foi o Patrango no solo 07, autorizado backtrack, reporte levando pista. Autorizado backtrack, reporta programa 17, Romeu Papatango. Não. Afirmo. Nada a ver. Tô, 76720, baixou e travou. Web 6720, continua sua aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista livre, tá 1.3 milha do externo. Ciente. Oi, Salvador, Caça Romeu, Roberto Cabral. Romeu de Cabral, prossiga. Reta no 4.5, cara, já acionando o Costa Azul, tá pronto para o táxi. Autorizado o táxi, reporte para engasão 7, Romeu Oscar Bravo. Ingresso, Bravo. VIP 5219, decolar 208, chame controle de frequência 119.8. Controle 198, Bravo. Alô, Salvador, TAN 3145, táxi, POB 181, 3 horas 51, Guarulhos. Pois, objeto 6720. Existe 62, meu voo. Livre táxi, pode esperar torre 286, 812, 3145. O meu celular não pode esperar da 17. O meu Oscar Bravo, autorizado o ingresso na 17, reporte pronto. Alô. Ciente, eu estou na frequência livre, Romeu Papatango. Vai Romeu Oscar Bravo, taxi pela pista, informa a cabeceira 35 para a decolagem. Bravo. Salvador, TAM 3190, ainda final longa pista 10. TAM 3190, continua aproximação, check tem de pouso e pode passar no externo. Vai ser travado, TAM 3190. 775. Go ahead. Can you confirm this estimate of block time, please? 10 minutes from now, sir. 10 minutes? In more 10 minutes? 10 more minutes. Okay, now the correct is 2030. That's correct. Okay, because I don't have your flight time yet. Colado ao Zulu Zero, chame o controle, frequência 119.8. Bravo. Chame 119.8. Passou externo, tá 3190. Tá 3190, continua a aproximação, aguarde pista livre. Vim 6720, no solo azul no 1, livre crítico pela direita, chame solo 1219. Livre à direita, chama mais 19, 3720. No 3190, autorizado pouso pista 10, vento 090 graus, 119. Pouso autorizado na pista 10, então 3190. 71, Webjet 6720. 775 degraus again. Go ahead. Are you going to Miami? Kilo Mike India Alpha. Negative, sir. We're going to Sierra Bravo Kilo Papa. Okay, Sierra Bravo Kilo Papa. Okay, thank you. Send it back. 3 milhas da 107, Zulu de Leste, vai reportar. Voo 1077, confirme se visual com o tráfico nacional. Erro. Após o pouso do mesmo, autorizado olhar em você. Após o pouso do TAM, a gente mantém 90, o voo 1077. Bordo West 775. Go ahead, sir. Hey, go ahead for Bordo West 775. Bordo West 775, could you confirm the AES room that your company made this flight plan? Confirm, say again? Oi, Salvador, boa tarde, na 3160, 3 estabilizado, perdeu o contato com o controle. Na 3145, eu tenho ponte de espera da 10. Mantenha a posição da 10, tá? 3145. Tá 3190, no solo 13, livre feito pela direita, chame solo 1219. Alternativa livre da direita, pós 219. Boa tarde, bom trabalho. Salvador, o Zulu de Leste está 3 milhas. Autorizado pouso, pista 17, vento 090 graus, 10 nós, Papatango, Zulu de Leste Serra. Ciente, 36, Zulu de Leste Serra. Uno 077, autorizado decolagem, pista 10, vento 090 graus, 10 nós. Autorizado decolagem, pista 10, voo no 077. CM 119.8, 1. Durou? Foram as 3190, Taxi Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 05, 3190, bom trabalho. Passando externo, estabilizado, baixado e travado. Tá 3560, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vai aguardar a pista livre, o TAM 3560. 3560, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 10 nós, QNH 1012. Pista 10, pouso autorizado, TAM 3560. A 3560, como o tráfego pousando na 17, não vai interferir com o pouso do senhor. Tá ciente, tá 3560. Só espero que ele não arremeta. Tomar o controle, gol 1077. Gol 1077, decolado aos 15. Chama o controle 19.8. 19.8. Tango Zulu Juliette Serra, no solo azul no meio, confirme pátio. Gente, o Juliette Serra, ao estacionar a frequência livre. A 3145, confirma de visual com o tráfego nacional. Após o pouso do Airbus Gatão, autorizado a alinhar e manter. Após o pouso da aeronave, alinhar e manter, TAM 3145. Três, cinco, meia, zero, no solo, aos 18, de frente para a direita, chame solo, 1, 2, 1, decimal 9. Zero, 9, chora. Salvador, tá 3560, igual a pista. 1145, autorizado a decolagem, pista 10, vento 090 graus, 10 nós. Ground Florida West 705. Ground Florida. Yeah, we called company, they said the flight plan is filed. Can you verify it again, please? Okay, I'll contact the ship center. Stand by. Gol 1612. Gol 1612. Continue a aproximação, cheque 3 de pouso. Pode passar no externo. Reporta externo. TAM 3145, decolada zona 9, chame controle 1119 decimal 8. Controle, Salvador 198, TAM 3145. 16612, autorizado pouso pista 10, vento 090 graus, 08 nós, QNH 10012. Livre pouso 10. Helicóptero papapapá November Oscar Romeo. November Oscar Romeo, prossiga. Vertical Pituaçu para pouso em Salvador. 500 pés, Cruzeiro Axé 500 pés. November Oscar Romeo, reposte no farol de Itapuã. Reporte para Itapuã, se autorizado 3. Autorizado 3-5, reposte no farol de Itapuã. Reporte para Itapuã, grato. Aqui é a da Juliette, continua a aproximação, reporte a 3 milhas da 17. Reporte a 3 milhas da 17. 206, copio 370, Recife. Copia. Autorizado Recife, nível 370, via para o risco 58. Decolagem da 10, primeira curva esquerda, prefiro saída Puca, transição Caju. 5060 no transponder, o controle em 1-19-8, azul 4208. Atenção, autorizado 370 para Recife, decolada 10, saída Puca, transição Caju, no som 50, aerovia. 060 transponder, 19803. Correto, 03, o portão reporte quando pronto, fracionamento puxa, azul 4206. Solo 1219. Direito mesmo, na zona meia da. Copia o Gol 1856? Afirma, 3-9. Gol 1856, Salvador Recife, 390, nível, por isso que 58 é a rota. Decolagem da 10, primeira curva esquerda, partida saída Puca, transição Caju, 5062 no transponder e o controle 119.8, Gol 1856. Está livre Recife, pelo 390, também o 58, aerovia. Decola da 10, com curva esquerda, Puca, Caju. Transponder 5060, chamando o controle, controle Salvador em. Poderia repassar até agora, não, hein? Só vou corrigir o transponder antes, é o 5062 e o controle em 1-19-8. 5062, eu transponder 198 o controle, eu vou 1856. Correto, reporte quando eu faço o estacionamento forte. Tá bom, pronto. 1612, na escuta. Gol no menos 2 na escuta? Na escuta, gol no menos 2. Via Juliette 08 ao portão. Juliette é o 08, gol no menos 2. Uno 612. Eu no solo, as 25, autorizado táxi para o parte 5, agilize. Eu tenho uma aeronave na final da 17. Novembro, acho que o meu ao estacionar a frequência livre. Estacionador, Lava Vida Juliette, na final da 17. Lava Vida Juliette, autorizado pouso pistão no 7. Vento 090 graus, 10 nós. Primativa, ele voou e vai 10 nós. 85 no portão 2, autorizado para estacionar. Chame táxi. Salvador, voo no 601. Voo no 601, check-in de pouso, repete passar externo. Tá com o trem baixo travado, 601, chamará no externo. Ground floor at 705, heavy any word on the 5-10. The 775. Yeah, I rest room told me that didn't receive your flight plan. Do you want to copy the address? I asked room address to send the flight plan. Affirmative. Yes, the address to send your flight plan is Sierra Bravo Sierra Vito, Yankee Oscar, Yankee X-ray. Okay, confirmed that was Sierra Bravo, Sierra Victor, Yankee Oscar, Yankee X-ray. Over. Yes, is it? You needed to send your flight plan to this address. Okay, we'll try, thanks. Mano.